no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Todos os locais guardam histórias e memórias, e isso não poderia ser diferente em São Pedro de Caldas, distrito de Caldas. O que há de interessante lá? Vamos embarcar juntos e conhecer o local? Para isso, existe o projeto de extensão da UFOP, Distrito de São Pedro de Caldas, Memórias e Patrimônio. A ação tem como objetivo entrevistar moradores do município localizado em Caldas, no sul de Minas Gerais. Através do contato com a população, o propósito é obter registros fotográficos e de jornais para ordenar a história do local a partir de suas memórias. São Pedro de Caldas é, em sua maioria, rural e tem cerca de 500 habitantes. A iniciativa de contar a história do lugar é do aluno de história Isaías Gabriel, ex-morador do distrito. O estudante conta como é a relação e a expectativa dos moradores locais com o trabalho. Que a expectativa do pessoal é bem alta para esse projeto. Por quê? Porque eles veriam a sua voz sendo ouvida. Eles têm uma certa expectativa de verem aquilo que eles nos forneceram, seja uma simples entrevista, até uma fotografia da caixa do baú da família, serem divulgadas. Um dos desafios enfrentados pelo projeto foi decidir como contar a história do local. Para isso, um desfile comemorativo realizado em 2012 foi de extrema importância. Virgínia Albuquerque, coordenadora do projeto, relata como decidiram organizar a narrativa. Tentamos fazer uma espécie de flashback. Em vez de ir do passado para o presente, nós fomos de forma simultânea. Como é que hoje a cidade se vê? E como é que a gente tem outros tipos de fotos, depoimentos sobre isso? Todas as cidades guardam suas tradições e suas peculiaridades. Elas só estão esperando para serem descobertas. E você, sabe a história da sua cidade? Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.